19040-01, no libere direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 04. Alfa Juliette até o gate 04, gol 9040. Autorizado, sete, quatro, nove, um. Salvador, Azul 2774, pushback acionamento, 4 Romeu. Azul 2774, autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Roger, ataque, 2774. 2491 para o táxi. Sete quatro nove um, confirme as informações? É, pronto para o táxi, o 7491. Sente, confirme POB, autonomia e alternativa. Ok, 86 o POB, alterna Guarulhos com 7:40, o 7491. Bom, 7491, autorizado o táxi via parte 1 no Índia, ponto de dispatch, chama pronto, altímetro 0 no 3. Parte 1, Índia, ponto de espera, chamará com 1-0 no 3, o 7-4 no avião. São Salvador, o azul 2774 para o táxi. Temos 64 a bordo, 0300 de autonomia, alterna Vitória. Sente táxi via Índia, ponto de espera, chama a torre em posição chama pronto. Altímetro 10 no 3, zero a passagem ao Boeing da Gol, sai como número 2. Passagem ao Boeing, como número 2, Índia reportará pronto, ponto de espera. Azul Salvador, azul 6908, final de 7 milhas. Azul 6908, continua a aproximação, tráfego 69 estado, reporte visual com o campo. Continua, azul 6908. Torre Gol 7491, no ponto de espera da 1-0. Gol 7491, mantém o ponto de espera. Mantém, 7491. Azul 6908, avistou. Azul 6908, autorizado pouso 1-0, vento no 20 grau 079. Autorizado pouso azul 6908. 7491, autorizada NIA, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, 7491. Azul 6908, solo azul 95, libere direito, taxi via Alfa Kilo 434 Romeu, posição. Alfa Kilo 4 Romeu, azul 6908, boa noite. Gol 7491, autorizado decolar 90, vento 120 graus 08, boa noite. A linha decola 7491. Azul 2774, após a rolagem do tráfego à frente, utilizada a linha e manteu na zero. Após a rolagem, ali manteu, 2774. O 7491 decolou zona 7, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, 7491. Boa noite. Azul 2774, autorizado a decolar 90, vento 130 graus, 069. Autorizado a decolar, Azul 2774. Azul 2774 decolou, Azul 9 chama controle 1208, bom voo. 208, obrigado, uma ótima noite. Bom final de semana. Alfa Salvador, muito boa noite, Antônio 520, muito avisado, ILS X-Ray. 3520, autorizado, ponto 610, vento 130 graus, 09 minutos. Repouso, 3520. Fala. Oi, boa noite, eu vou 9042 da 9041, na frente da Delta, autorização Vitória. 9041, no informação Delta, confere. Prepara a saída São Vuno e aguarda o minuscópio. Confirma, não, querida. São Vuno, Serra Alfa, Novembro e Vitor, Oscar 1. Sim. A 3520, solo 34, libera direito, taxi V Alfa Juliette, até o Gate 10. Alfa Juliette, Gate 10, Ustan, 3520. Gate 10, confirma? Confirmo, 3520, gate 10. Graças. Pronto, 9041. Autorizado aeroporto de Vitória via Apozinho 44. Após conforme a rota do plano de voo. Nível de voo inicial 380. Decola pista na zero, primeira curva direita, subida Sanvo, Uno, transição Bóculo, 5407, o transponde controle 120, decimal 8. Autorizado 380 para Vitória, perturbo 44, decola da 10 na Sanvo 1. Curva direita, 5407, 1208, contra a Salvador, a transição é Dócula, gol no Bonavi 041. Só confirmando, é Dócula, transição Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme, portão 4, Champlain. Dócula, gente, chamada a foto, 041. 192. Gol 192, prossiga. Autorização para Recife, nível 370. Ciente, aguarde corte, subida prevista Fuca, transição Aracaju. Fuca, Aracaju, está ciente a informação de alta, obrigado. Polo 9041 da Gol, está pronto para o congestionamento no 4. Direcionamento, chame táxi, Gol 9041. Camarão 9041. Lula 592, tráfego avistado, pistona 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 08 nós, o altímetro padrão 1013. 1013, 100 condições, gol 592. Gol 1192, pronto, cópia. Prossiga. Gol 1192 autorizado para o aeroporto de Recife, via Besouro 17, nível de voo autorizado 370, decolagem pista 10. Primeira curva direita, subida Pouca, transição Aracaju, transponder 5403, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 370 Recife, Besouro 17, decola na Pouca 1. Aracaju, primeira curva direita, posição primeira curva esquerda, 5403 transponder, controle 20.8. Subida Pouca, transição Aracaju, sem o número 1. Pouca, transição Aracaju, gol no 192, portão 8, chantando. Ok, Pouca, Aracaju, obrigado. Estacionamento, gol 1192108. Gol 192, autorizado, chame Douglas. Gol 192 no solo, aos 4-2, táxi autorizado via taxi Foxtrot Alpha, chame para ingresso no pátio. Foxtrot Alpha, chama para ingresso, Gol 592. Para o táxi, o Gol 9041, 171 a bordo, 3h35, alterna com 15. Gol 9041, autorizado táxi à direita via táxi Índia, chame pronto para decolagem. Direita Índia, chamará pronto, Gol 9041. Gol 1592, táxi lento via táxi Alfa, aguardando liberação do gate. Lento via Alfa, aguardando o gate, 091, só a critério de informação, o ponto de espera era bem atrás, ok? Ali logo no finalzinho da Taxi Índia, mas não tem problema não, só a linha cola pista 90, vento 120 graus, 08 nós. Ah, mas pode alinhar, aqui dá pra alinhar, né? Facil, essa é a Taxi Bravo, o senhor gira a direita aí, a linha e decola. Gente, a linha decola pista 90, boa 9-0-4. Voador, Gol 1192 para o táxi, 132 para o AB, alternando Serra Brava, Serra Gol e autonomia de 4 horas. Gol 1192, táxi autorizado via taxi, via pátio 1, taxi Índia, mantenha ponto de espera, chame pronto. Pátio 1, mantenha ponto de espera e repartirá pronto, Gol 1192. Gol 1592, visual com 37 da companhia, sua esquerda. Visual 592. Após a passagem do tráfego, autorizado ingresso Juliette, portão 09. Sente, após 09 da companhia, ingresso a Juliette 09, 9592. Gol 9041, decola 247, chame o controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, boa noite. Porto Serra pronto, voo 192, São José. Voo 192, autorizado, 190, linha decolar, vento 120 graus, 079, 1013. Linha decola, voo 192. Voo 992, decolar 251, no chame controle Salvador 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 9307 estabilizado, INS X-Ray. Azul 9307, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 120 graus, 089, ajuste 1013. 1013, autorizado na 190, azul 9307, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1812, estabilizado INS. Gol 1812. Continua a aproximação, guarda autorização de pouso, ajuste na 013. Guarda. 9307, solo 54, livre, próxima direita, taxi Eco. Mantenha me escuta, táxi autorizado via Alfa e Kilo, pátio 3. Livrando na Eco, táxi autorizado via Alfa e Kilo, pátio 3. Azul 279307. Gol no 812, tráfego avistado, pistão a zero, pouso autorizado, vento no 20 graus, 08 nós. Gol no 812. Gol no 812, as luzes de pouso estão apagadas. Azul 97, corrijo, Azul 9307, posição prevista 5 Romeu, fica atento ao atualizador na parte 3. Posição prevista 5 Romeu, ciente, fica atento ao atualizador do 9307. Solo 5-3, livre à direita, taxa em Foxtrot, taxa autorizada via Alfa e Juliette, portão 7. Direita, Foxtrot, Alfa e Juliette para o 7, ou na 8-9-2. Confirme, 5 Romeu, 9307. Afirma, o infra-aéreo informou 5 Romeu, mas se o balizamento de o chamar para 8, só segue o balizador. Sim, a gente vai para 5 Lima, 9307. Só capa. Salvador, muito bom, boa noite, é o 3520, continuando o voo para João Pessoa. Tan 3520, Moira, 1013, no ajuste de informação em curso. É a Eco, corrijo, é a Delta. Aguarde cópia, João Pessoa, subida Pucca, transição Aracaju. Pucca, Aracaju.